Aviso, esse podcast é a primeira parte de uma série de 2 podcasts. A história completa vai ser discutida no segundo programa. Portanto, o programa de hoje não contém spoilers. Em 1997, um jogo causaria o impacto de um meteoro na indústria dos videogames. Final Fantasy VII era o primeiro jogo da série em 3D, o primeiro fora dos consoles Nintendo, e tornou-se o responsável por popularizar os RPGs no Ocidente. O meu nome é João Vicente. O meu nome é Matheus Six. Aqui é o André e o Sephiroth é um filho da puta. Porra, não fala isso. Aqui é Leonardo Ocan e eu vou fazer uma participação especial curtinha nesse podcast de hoje. Tá ok, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre um dos jogos mais importantes de sua era, como já falamos, Final Fantasy VII. Espero que vocês gostem do nosso papo. Vamos em frente. Bom, pessoal, então a gente se reuniu aqui para falar desse jogo e a gente vai começar contando para os nossos ouvintes um pouquinho da história de como ele foi desenvolvido. E eu já quero começar perguntando para o Matheus, que é o nosso convidado especial de hoje. Matheus, você conhece um jogo cujo personagem chama-se Fei? Ele sai de uma vila pequena para lutar com um grande mal, como muitos outros jogos. Ele entra em mechas. Eu conheço esse jogo e eu não gosto desse jogo. Isso foi inesperado. Conheço bastante esse jogo, meu Deus. Mas espera aí, vocês não iam falar de Final Fantasy VII? Que jogo é esse, Matheus? Xenogears. Xenogears. Xenogears, tem muitas denominações. Mas, pra quem não sabe, esse jogo ele foi apresentado como o projeto para um Final Fantasy, e mais especificamente Final Fantasy VII. Foi em 1995. Isso foi bem no comecinho mesmo da coisa, quando o projeto do Xenogears foi apresentado. E o que acontece é que, basicamente, a Square considerou que esse jogo ele era muito dark, ele era muito pesado para ser denominado um Final Fantasy. Então ele acabou conseguindo ganhar um projeto próprio, e isso aí fica para um outro podcast, mas infelizmente o jogo até inacabado ficou, apesar de ter sido lançado. E é porque o Final Fantasy é totalmente leve, fácil de absorver. Pois é, eu ia falar, né? Isso é para te ver, André, tu imagina o que é esse Xenogears, cara. Eu nunca joguei Xenogears, apesar nós vamos, de ter visto, nós mas... Vamos... Dia a gente grava, se mais uns dois aí mas jogar... Assim, né, pô, mas é mais pesado mesmo? Assim, nossa! Mesmo. Sim, ele fala sobre Deus e religiões e é bem escroto, sim, mano. Umas coisas bem pesadas, cara. Fala sobre tem todo um questionamento sobre a existência, um ser superior. Eu não joguei, mas eu sei um pouquinho. O Final Fantasy, na verdade, ele tem um monte de danadices que deixam ele mais ameno. Eu fui printando sim. Todas as coisas danadinhas que apareceram. Tô com a pasta cheia de print. Mas é pra tu ficar olhando em casa ou tu vai mostrar pra gente? Não, eu posso compartilhar alguns links, de repente, se o Raul achar alguma coisa interessante pra colocar na imagem e tal. Eu sei que eles falam bastante do Save Point. Eles falam bastante do nosso podcast. Na época, né? Mas enfim, na verdade, o embrião do Final Fantasy VII aconteceu em uma convenção de CGI, uma convenção de animação gráfica e computação gráfica, em Los Angeles, em 1995, quando na época a Square fez um tech demo com batalhas em 3D, em tempo real, já mostrando o que seria o videogame do futuro, como seriam os jogos dali pra frente. A gente pensar, né, 95, a gente já tá bem perto do próprio lançamento do Final Fantasy VII, que aconteceu no finalzinho de 97 no Japão, então eles já tinham mesmo que tá com a coisa adiantada, ainda mais que foi um dos grandes saltos de geração que a gente teve. Foi um salto de geração do 16-bit, do pixelado, pro 3D completo. Tá? Então, na época, a Square já fez esse demo com uma batalha em 3D, completamente renderizada com polígonos, com elementos em 3 dimensões, e a gente já via aí a ideia de quebrar a barreira entre a cutscene, entre as cenas de transição e o jogo, que foi um dos, digamos assim, não um dos grandes motivadores do jogo, mas um dos grandes objetivos que a equipe de produção do Final Fantasy VII colocou quando eles viram as possibilidades que a nova geração traria pra eles. Isso eu descobri há pouco tempo, cara, quando eu fui, se eu não me engano, no Final Fantasy XII, que eu comprei uma edição especial do PlayStation 2. Aham. Uh-huh. E, não faz pouco tempo, né, acho que foi 2006, isso aí, credo. Ah, e aí... A gente denuncia fácil, né, cara? Caralho. Nem começou o podcast e tá aí já, velho. E aí tinha um especial, um DVD especial com as histórias do Final Fantasy, e eu fiquei muito pasmo quando descobri que o jogo foi feito, além do que o João já comentou, que o tema de vida e morte influenciou o Sakaguchi pra fazer o jogo, porque a mãe dele tinha morrido na época do Final Fantasy VI, e eu não sabia disso, sabe? Eu fiquei, caralho, e tem toda a questão da Gênova durante o jogo, e Mother aqui, Mother... Ah, fiquei assim, alucinado, assim, na época. É, a gente vê esse tema bem presente no jogo, e eu imagino, Matheus, pra você que é da área da psicologia e o pessoal que gosta, digamos assim, de pirar um pouquinho nas teorias. Não, pra quem quiser ir a fundo nas teorias e buscar coisas sobre relação mãe e filho e tal, o Final Fantasy VII é um prato cheio, cara. Eu não entrei muito nesses detalhes aí enquanto eu jogava, digamos assim, não filosofei muito sobre isso, mas é um tema bem central do jogo mesmo. É. Eu acho melhor a gente nem entrar nesse assunto, porque o que tem de coisa aí no meio, cara. Ah, é. Mas complicado. É legal saber que o criador do jogo, apesar de a forma de luto dele foi fazer um jogo que todo mundo gosta e tal. É muito foda isso. Sim. É interessante ver como esse lado criativo acabou. Quer dizer, essa coisa horrível acabou gerando uma criação tão interessante. Exatamente. Exatamente. Porque o tema de vida e morte, na verdade, é uma coisa que todo ser humano vai ter que lidar em algum momento da vida. Então é uma coisa que cria uma identificação muito fácil com o jogador, sabe? Sim, mais cedo ou mais tarde, dependendo da idade, a morte é um tema para todos, assim. Então... Bom, e tem uma outra história interessante relacionada ao Final Fantasy VII, e como a gente falou muitas vezes aqui no Save Point, como diz o André, sobre as pataquadas da Nintendo, tem uma grande pataquada, André, que começa com o Final Fantasy VII, cara, que é o seguinte... É, sempre fazendo merda, né? A Nintendo tá aí... sempre surpreendendo. É o seguinte, esse jogo, ele obviamente, quando eles enlataram, digamos assim, o Final Fantasy VI para enviar para as vendas, né? Eles começaram já a pensar no Final Fantasy VII, na história, como é que não vai ser, etc e tal. E surgiu a tecnologia de animação em três dimensões, todas essas possibilidades que a gente falou lá na feira de CGI em 95. E a equipe do Final Fantasy VII estava empolgadaça, cara, com todas as possibilidades que eles tinham. Imagina, personagens totalmente renderizados em 3D, animações de batalha com os summons, animações grandes mostrando aqueles deuses que são os summons, lançando magias e tudo mais que a gente viu no jogo. E também estava tudo certo em relação ao lançamento do jogo no próximo console da Nintendo, que na época era o Ultra 64, e ele usava CD. Ele usaria CD. Essa parte eu não conheço da história, não. Eu nem sei o que é Ultra 64. O Ultra 64 era o nome, digamos, de produção do Nintendo 64. Inclusive, os arcades que precederam o Nintendo 64 com a mesma tecnologia diziam lá Ultra. Aquele negócio vendeu aquele videogame ruim pra mim, rapaz. Entendi. E daí é o projeto inicialmente usar CD. É, aí a gente entraria em toda a história, André, de como que a Nintendo ela pretendia fazer um videogame que usasse a mídia de CD, certo? Eles, na verdade, estavam vendo isso junto com a Sony, tarará. E, bom, como a gente não vai entrar no detalhe aqui agora, o que aconteceu foi que, o que a gente sabe, o Nintendo 64, no fim não chamou-se Ultra 64, ele acabou sendo um console de cartucho. E aí... Mas pior que isso, eu acho assim... O grande projeto do videogame de CD da Sony e da Nintendo virou o PlayStation. Esse que é o problema. É, o videogame da Nintendo acabou sendo um videogame de cartucho. E daí o pessoal da Nintendo, quando anunciou isso, recebeu uma mensagem do pessoal da Square dizendo: "Seus animais!" Dizendo assim: "Vocês são malucos, o jogo novo não vai caber, o Final Fantasy VII não vai caber no cartucho." "Não, mas tem que caber." Aquela coisa meio de japonês, assim, né? "Não, vocês têm que dar o jeito, vai ter que caber." A Nintendo tinha certeza que a Square ia dar um jeito de colocar o jogo dela no seu videogame. E não. Aí a Square briga de um lado, briga do outro. A Square bateu o pé e falou: "Não vai sair no cartucho. A gente precisa de CD." Nesse meio tempo, a gente tem toda a negociação, a briga, ou seja lá o que for, que gerou o surgimento do PlayStation como um console independente da Sony. E aí a Sony falou assim pra Square: Vem pra cá, vem comigo que eu tenho dinheiro. Aí a Sony abraçou a Square e, cara, a Square não pensou duas vezes antes de dar as costas pra Nintendo. Então, a gente vê que a Nintendo tinha uma confiança muito grande de que eles não iriam ser traídos. E a coisa chegou no ponto, então, depois que já estava definido, Final Fantasy VII no PlayStation, aquela propaganda toda, coisa e tal, a coisa chegou no ponto em que o Hiroshi Yamauchi, o presidente da Nintendo na época, agora já falecido, ele falou o seguinte: nunca mais vai ser lançado um título Final Fantasy no console da Nintendo. Só convenhamos que a Square foi meio piranha nessa história aí, né, porque... Pô, já tinham feito vários jogos. Eu não acho. Eu acho, na verdade, que a Nintendo foi muito cabeçuda. Porque esse um jogo, ele é tão importante na história do videogame que ele é o ponto pivotal do fracasso antes de ser lançado do Nintendo 64. Qual que era a grande deficiência de marketing do Nintendo 64? Não tinha RPG japonês. E ponto final. Ele podia ter todas as outras qualidades, mas ele tinha essa deficiência muito grave. Então... isso não teve conserto e começou lá atrás nessa conversa com a Square. E na época também saiu aquele vídeo do Final Fantasy, do Final Fantasy 64, na realidade, isso que mesmo. O pessoal colocou, era o Final Fantasy 6 e meio em 3D, assim, com uma CGI e tal, de Nintendo 64, do caso Ultra 64. E saiu numa Game Fan da época, acho que tem a capa do Vector Man, se não me engano. E eu li essa notícia há algum tempo e é muito legal, porque lá afirma Final Fantasy 64 em breve para o seu novo videogame, o Ultra 64. Então a Nintendo vendia essa informação. Velho, se vocês querem mais Final Fantasy, tá aqui, ó. A gente tá vendendo isso. Só que no fim, né, a gente sabe o que aconteceu. E cara, e assim, ó, esse período tão curto entre 95 e 97, quando na verdade em 97 já estava definida a existência do PlayStation e tudo mais, em um período tão curto, o hype que foi se construindo sobre esse jogo era gigantesco, entendeu? Hoje em dia, a gente fala que a transição de geração do videogame já não traz uma evolução gráfica tão grande, né? A gente viu aí do Play 3 pro Play 4, a diferença de gráfico ela começa a ficar menor... As particularidades ficam mais em pequenos detalhes, ainda mais no começo da geração. Mas do 16-bit pro 32 foi um pulo espacial, assim, sabe? Que tava realmente, como se diz, da água pro vinho. Então, o hype era gigante, cara, gigante. Tu tava falando sobre... Agora que tu falou principalmente sobre essa transição do 16 pro 32, eu joguei o Final Fantasy VII bem depois dele ter saído, né? Assim como eu joguei o Chrono Trigger bem depois que ele saiu, assim. Porque era muito novo quando foi lançado. 95 eu tinha 6 anos, sabe? Certo. E um pouco depois do Final Fantasy VII. Eu acho muito chocante pensar, até hoje, quando eu descobri isso, eu ainda fico chocado, que o Chrono Trigger é tão próximo do Final Fantasy VII, tá ligado? Tipo, cara, a evolução gráfica, a construção dos cenários é... Assim, não tô dizendo que o Chrono Trigger não é bem feito pra caralho, porque, sim, inclusive, porque eu acho é, que né? Ele inclusive envelheceu bem melhor do que o Final Fantasy VII por causa dos polígonos, mas... Concordo. Cara, certamente. É impressionante o que eles conseguiram fazer em 1997, cara. Tipo, eu joguei isso só em 2005, 2004, mais ou menos. Ah. E naquela época eu achei o jogo bom, eu não sabia nem que ele era tão velho, nem que ele era tão próximo do Chrono Trigger. E, cara, se tu parar pra pensar, é muito chocante, cara. É sério. O que eles fizeram foi um negócio, como tu falou, da água pro vinho. Chrono de qual ano? 95, é. E tem até o Final Fantasy VIII envelheceu muito melhor que o Final Fantasy VII, que pegou mais o começo da geração ali, e eles não fizeram os bonequinhos tão deformados. E tem umas coisas assim, vários dos meus prints no meu Final Fantasy era assim, como esse jogo precisa de um remake. Porque, e jogando o Chrono Trigger recentemente também, ele envelheceu muito bem, porque ele seria o ápice. Então, na verdade, a gente não anda nem comparando gráfico 2D com gráfico 3D. É o ápice do talento artesanal em produzir gráficos bidimensionais e o começo incipiente do 3D. É porque foi um dos últimos jogos do Super Nintendo, né? O Super Nintendo tava no finalzinho ali já em 95, mas... Sim. Sim, sim. Só pra fazer um comparativo aí com os tempos atuais, rapidamente, a gente tem o exemplo aí do The Last of Us, né? Que é um dos últimos jogos também. Um dos últimos jogos do Play 3 é absurdo, cara. Não tem nenhum jogo do Play 4 tão bonito quanto, na minha opinião. Mas enfim, eu ia comentar também que, assim, André, como tu não pegou o hype na época do lançamento, Eu tenho uma história da época que, basicamente, eu ia na loja que eu sempre ia comprar os meus joguinhos de Play 1 Piratex, né, e tal. 3x10, aquela história toda. Cara, eu lembro perfeitamente quando chegou esse Final Fantasy. Era assim, ó, era povo em volta de uma televisão daquelas antigas, vendo a CG, sabe? Vendo ininterruptamente aquele começo do jogo. Cara, era inacreditável. E essa sensação é muito legal, cara. Porque tu tava vendo, tu falava assim, ó, eu não acredito nessa porra, tá ligado? Eu acompanhava Ação Games naquela época, comprei, só porque eu não comprava com o Daniel, eu comprava por Alina. Era aqui em Criciúma, uma distância de 50 metros, onde o João comprou e onde eu comprei. E eu acompanhava a revista, cara, eu fiquei tão alucinado assim, eu fui lá comprar esse jogo. Eu não tinha PlayStation, né, mas eu carregava esse jogo comigo pra casa de amigos que tinham. E dei pro meu primo esse CD e fui pra lá passar as férias e joguei um pouco com ele na época. Então, o hype era tão grande que foda-se, eu não tenho videogame. CD pirata é barato, eu vou comprar. Depois eu vejo. Eu conheci esse jogo porque um amigo meu, o Frajola, ele comprou o jogo num camelô. E aí ele levou pra casa e tal. Eu era mais novo e tal. E eu não sabia muito bem o que era um RPG na época. Mas foi legal porque quando ele comprou o jogo, veio em japonês, né? Piratão, obviamente, saiu no Japão antes, beleza. E ele não curtiu muito o jogo. E foi engraçado que eu meti, esse jogo é uma merda, Frajola. Vende ele pra mim. O jogo é muito ruim, cara. E nós olhando assim, caralho, alucinado, né? Esse jogo é foda pra caralho. Pô, cara, quanto tu pagou aí esses 3 CDs? Inventando, né? Sei lá, 20, 15 pila. Pô, cara, então, vem gente, dou 20 agora na mão. Ele, tá, leva embora. Outro dia ele foi ler na revista que o jogo era mega importante, que, meu Deus, o que é Final Fantasy VII e tal. Ele veio aqui em casa, na minha outra casa onde eu morava, foi lá pegar o jogo de volta. Falou, velho, devolve o jogo aí, porque falou que é bom, então vou testar. E foi assim, cara, foi assim. Eu acho que foi o primeiro Final Fantasy que qualquer um de nós aqui ouviu falar, né? Pelo menos acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu de lembrança assim. Real, o resto eu fui atrás depois, eu conhecia na época. Ainda mais porque eu não tive Super Nintendo, então passei longe. É, mais ou menos, eu lembro de falar de Final Fantasy V bastante, né? Acho que eu cheguei a jogar no emulador antes de jogar o Final Fantasy VII mesmo. Mas assim, essa parte do hype que vocês estão descrevendo, todo o hype que era possível naquela época sem internet e tal, só com a molecada do locador, assim, eu não peguei mesmo, assim, eu era novo, eu não tava totalmente por fora da parada. Engraçado. Cara, eu fiquei sabendo assim por cima também do jogo. Mas, tanto que eu nem joguei ele na época, quando o Frajola pegou ele de volta. Eu não sei se você sabe, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, aqui em Carlos Barbosa. E aí, pra tu ir no camelô, tipo, grande, tinha que ir pra outra cidade e tal. E aí, esse jogo a gente não encontrava, assim, eu e meus amigos, a versão em inglês, sabe? A gente não achava. E até que um dia eu fui pro litoral, e eu já tinha jogado o 8. O 8 eu peguei todo o hype da época, também joguei na época. E aí, pô, preciso jogar o 7. Todo mundo já gerou, e eu não quero o japonês, quero o inglês. Pra entender tudo, ele... Esse guri de merda, né? Queria entender o quê. E aí, cara, eu achei o jogo... Mas melhor que japonês, né? Convenhamos. Japonês sim, é difícil. Certeza. Mas muito nego que eu conheço virou RPG japonês, que eu não play. Putz, muita gente. Sim, sim. Não, e aí eu cheguei... Matheus. Eu consegui comprar o jogo, e aí eu consegui jogar ele, só que o CD 2 e 3 estavam trocados, tipo, o CD 3 era o 2. E eu pensava, vai, velho, não vai funcionar. Vai dar merda no jogo, não sei. E aí deu certo, consegui zerá-lo, acho que em 2099, assim. Foi muito bom, cara, foi muito bom. Bom, agora falando, assim, mais da produção do jogo mesmo, não que essa parte aí da briga da Nintendo Square não tenha a ver, mas... o que acontece? Na época da produção do Final Fantasy VI, o Hironobu Sakaguchi, que é o grande nome da série, criador da série Final Fantasy, ele tinha ficado mais nos bastidores, assim. Mas no Final Fantasy VII ele voltou para a linha de frente, dada a importância do lançamento. Ficou claro aí pela história que a gente contou. Eles tinham definido já, isso é bem interessante, que o jogo trataria de um grupo de rebeldes que luta contra um sistema corrupto. Um tipo de história aí que a gente já conhece de outras mídias também. Do próprio Final Fantasy, esse... né? O Final Fantasy já tinha um histórico desse tipo. Exatamente. E eles seriam perseguidos por um cara chamado Detetive Joe, um cara meio esquentadinho, como eles descrevem, né? Um hot-blooded. Essa ideia, a gente sabe que acabou não entrando no jogo, não passa nem perto aí. Pelo menos como eu não encontrei. A versão que eu joguei era com o Detetive Joe o tempo inteiro. Como não? Tá. Tá, ok. Ok. Mas é um grupo de rebeldes contra um esquentadinho, não é? O Sephiroth não é um esquentadinho do caralho? Não, mas ele não tem nada a ver com detetive, né? É, mas bom, tem a ver, vai, fala. E aí, na verdade, quem veio mudar um pouco essa história foi um cara chamado Kazushige Nojima, que ele propôs que o foco da história fosse mais em grandes forças opostas, assim como a gente tem a Avalanche, que é o grupo de rebeldes contra a Shinra, que é a mega corporação, o Cloud versus Sephiroth, e por aí vai. Outras pessoas importantes na produção do jogo foram o Yusuke Naora, que dirigiu a arte, né? E ele deu toda a cara de estilo futurista, industrial do jogo. Cara, eu acho esse cara é um dos mais importantes da equipe aí, né? Porra. Com certeza, porque esse estilo do Final Fantasy VII, ele permite que, apesar do jogo ter um problema de envelhecimento em relação a gráfico, porque foi aquela transição, aqueles polígonos gigantes e tal, a temática dele, a forma como a temática dele é apresentada, de futurista, industrial, é muito boa até hoje. Pelo menos eu sempre me sinto jogando um jogo que fala sobre o futuro, sobre um futuro distópico. E não é aquele jogo de futuro que, os caras têm roupa prateada. Ah, isso era na década de 80, agora já passou. Não é assim. Tu joga Final Fantasy VII hoje, 2014, o jogo tá lá, cara. Tá? Eu acho que atual. Ele tem uma coisa de Blade Runner, e eu acho que a atualidade dele é muito mais no... É muito mais na questão, acho, até da temática, assim, porque, na verdade, ele tem uma temática, né, de duas forças opostas. Tem uma temática, digamos, um povo se rebelando contra um governo tirano. Tem uma temática de preservação do meio ambiente, que é mais atual do que nunca. Eu acho ele super atual. Embora sim, seja até com aquela história, envelheceu mal visualmente, mas ele vale a pena ser jogado muito. Com assim. Certeza, totalmente. Natureza versus tecnologia, tem bastante também. Sim. Cara, é uma das coisas que eu tava pensando quando eu tava pesquisando pra gravar o cast e tal. O Final Fantasy VII, ele foi pra esse estilo futurista, industrial, que a gente tá elogiando aqui. Mas alguns outros Final Fantasy tinham chegado perto disso, porque eu joguei o Final Fantasy VI também, não fechei, joguei o início dele. Uhum. Ele até tem um pouco de tecnologia, assim, uma coisa meio steampunk, assim, alguma coisa ou outra, mas é bem mais de leve, assim, né? Tipo. Ele começa a fugir no 6, na verdade. É, no 6, falou seis, bem, né? Do 6. Ali eles começaram um pouco, tá, vamos largar um pouco o medieval Castelo Dragão Princesa, certo? E vamos vamos começar a brincar com esse conceito de magia. Sabe, que a magia não é exatamente uma magia whatever que vem, não sabe se de onde vem para onde vai, né? Uhum. Ela tem uma explicação e tal, então tem tudo isso aí. E na verdade o 6 se passa num futuro também, né? É praticamente um futuro distópico. Eu não sei, Matheus, se tu lembra bem, o 6 é uma espécie de futuro distópico. É, o 6 é bastante isso na realidade, né? Ele é triste em punk, o troço lá, cara. Sim. O começo daquela vila, né? Acho que é, como é que é o nome? Nash? As minas de Narsh. Caralho, é muito legal aquilo. Mas eu acho que o 7, ele se vende melhor com essas artworks dele. Ele envelhece melhor, eu acho. Ao meu ver, na artwork, sabe? Sim. Porque as localizações, é tudo uma coisa que, sei lá, eu nunca tinha visto antes. Gongaga é uma cidade tão bonita e tu vê, assim, as outras cidades, é tudo muito diferente uma da outra. Eu sempre achei legal também o jeito que eles fazem enquadramento de câmera quando tu tá na cidade. Assim. Nossa, velho, é muito legal. Cara, eu até hoje, eu acho muito impressionante. O Final Fantasy VIII também é muito bom isso, mas... Cara, como eles conseguiram fazer uma arte muito impressionante, muito grandiosa, cara. Caralho, né? Foi outro nível. André, eles mesmos, os membros da produção do jogo falam em entrevista que eles sabiam que eles estavam coding history, eles falam. Eles estavam escrevendo em código a história dos videogames, sabe? Eles tinham essa noção, assim. Então, provavelmente, aquela questão lá atrás de não ficar com a Nintendo no cartucho teve muito a ver com isso. Os caras falaram assim, pessoal, a gente não vai largar um projeto desse tamanho, dessa potência, porque vocês querem ser teimosos, entendeu? Eles sabiam o que tava fazendo. Até eu acho que foi bem corajoso da parte deles, porque justamente o que eu tava questionando. Não tinha rolado nenhum tipo de... Não tinham avançado tanto no tempo, assim. Tinha um futuro distópico, como no Final Fantasy VI, vocês estão falando. Mas, cara, foi... Tem nave espacial no Final Fantasy VII, né? Tipo, eles chegaram em outro nível de tecnologia que nenhum jogo tinha chegado, né? Sim. Foi bem corajoso, acho. Não, mas bom, é justamente assim, ele parece, digamos, futuro, mas ao mesmo tempo ele é contemporâneo, tanto na temática, quanto naquela coisa assim, a cidade é ultrafuturista, mas tem a fazenda, tem as coisas tradicionais, não é um negócio que foge muito. É, eu acredito, cara, se a gente for falar da temática, eu acho que ela nunca vai perder, né, ela tá atual sempre, essa parada toda. E as questões da natureza, mas enfim, depois a gente fala sobre isso, acho, mais a fundo. É, mas a questão da, digamos, essa saída pra Nintendo, só fechando ali a coisa, na verdade foi um triunfo da capacidade de armazenamento sobre a capacidade de processamento, porque o Nintendo 64 era infinitamente superior, mas eles precisavam de espaço pra colocar toda essa informação. É. Tem música, uma montagem legal aí na internet que, se eu não me engano, são 11 fitas ou 13 fitas de Nintendo 64 com o logo do Final Fantasy VII, sabe? Cara. Olha, ia caber o jogo. A caixa. É, não, eu ia perguntar isso. Será que não ia rolar de fazer no 64? Mas vocês já responderam, né? Teve jogos que saiu versão pros dois, tipo Resident Evil 2 teve uma versão de Nintendo 64, e parece que eles nem cortaram as CGs, assim, porque até temos tecnologia de 3D, eu cheguei a mexer pela primeira vez em software 3D, tipo em 98, e era um negócio tão incipiente perto do que tem hoje, tão limitado, tão restrito, que basicamente assim nos jogos, o problema não são os polígonos serem grandes, porque polígonos grandes a gente tem até hoje. O problema são ser poucos, né? A cabeça do Cláudio tem meia dúzia de polígono. Sim. E olha que ele tem o cabelo todo espetado. E então eles acabavam fazendo aqueles cenários com pré-render, que era um pré-render fotográfico, né? E aí montavam o espaço 3D em cima sem nada. Era só os bonequinhos andando em cima de uma foto pré-renderizada. E também tinha aquelas animações, que eu acho que o ponto alto que tu arregala a sobrancelha jogando é quando tem aquelas animações pré-renderizadas que mostram o jogo deveria ter sido todo assim. E ainda assim, aquela tecnologia envelheceu um pouco também, mas comparado com CGs que outros jogos faziam, pra vocês terem uma ideia, por exemplo, eu acho que o CG do Age of Empires 1 é daquela época. Entende? Sim. Do CG do Warcraft 2 é daquela época. Tu tava te referindo àquelas CGs in-game, em que o teu personagem tá se mexendo e começa, de repente, a mexer o cenário todo e tu vê que isso, que é uma mistura que faz uma transição. Eles fizeram, na verdade, assim, maximizar com o que eles tinham em termos de processamento, fazer o negócio mais bonito possível. E funciona. Funciona. Milagre, né, cara? Eu CG é uma coisa que, hoje em dia, né, foda-se a CG, mas sim, na época vendia muito jogo, e a Square sempre fez isso bem, cara. Você pode pegar o Final Fantasy XIII, é um jogo que eu odeio, mas ele é lindo, as CGs dele, apesar de, ai, CG, cara, é outro mundo. É bonito. Ah, hoje em dia, a galera tá um pouco se fudendo pra CG, cara, mas eu adorava ver a CG. Sim. Eu jogava muito. Naquela época, eu acho assim que, digamos, de 97, 96, 97, até 2010... Tinha, assim, as CGs dos outros e as CGs que a Blizzard e a Square faziam. Hoje em dia, acho que misturou porque tá todo mundo muito competente nessa área, porque a tecnologia facilitou. Mas até um tempo tinha, assim, CG da Square e da Blizzard era um outro patamar. Ninguém chegava perto. Nem querendo colocar ali muito a fundo, mas a Square fez tanta coisa boa em CG que teve dois filmes de Final Fantasy, teve aquele... Claro que depois faliu, né? Depois daquele filme horrível de Final Fantasy. Mas, velho, aquilo era impressionante. Tipo, eu lembro do Fantástico mostrando as CGs do Final Fantasy, o filme, porque o cabelo da mulher... Ah, pode crer, cara, é Fantástico. Eu fui ver, era uma CG bem longa e eu fui ver por causa disso, cara, eu adorei aquela porra. Bom, e tem uma outra coisa sobre o Final Fantasy VII que é importante, a gente pode continuar falando de algumas personalidades que, pra quem é fã da série, são nomes bem conhecidos. Então, por exemplo, peraí, onde é que tava o Yoshi Takamano, famoso ilustrador da série desde os primeiros jogos, né? O que acontece é que, na época, ele estava um pouco mais ocupado com outros compromissos, ele estava fazendo algumas exposições e tal. Ele fez artes para o Final Fantasy VII, continuam sendo aquelas artes dele maravilhosas, só que ele não pôde envolver-se diretamente com o jogo. Então ele ficou um pouquinho mais afastado, a gente vê que não tem tanto a cara a influência e a cara da arte do Yoshi Takamano no Final Fantasy VII. Exatamente pelo motivo de que ele estava um pouquinho mais afastado, eles acabaram chamando o Tetsuya Nomura. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, né, Matheus? Então, o Tetsuya Nomura, ele cresceu, né? Hoje em dia ele é o cara do Kingdom Hearts, né? Ele é o grande nome aí famoso. E o Yoshitaka Mano virou... Ele sumiu, né, cara? Tipo, tá, ele continua sendo foda e tal. Ele virou tipo um summon, assim, ele sumiu, exato. Tem que summonar ele pra poder... É por isso que eu digo, o cara tem que saber a hora de saber e cagar. O cara foi cagar na hora do Final Fantasy VII, ele foi tomar uma cagada e não voltou mais. Exatamente. É, mas assim, tem uma história, eu lembro... Cara, agora eu não sei se essa informação é muito correta, mas tem uma história, mas que o Yoshitaka Mano, ele não curtiu muito... O estilo que o Tetsuya Nomura fez depois, ele falou, não, eu não quero mais saber desse projeto aí, e a Square em si, ela falou, não, a arte do Yoshitaka Mano, ela é muito bem feita para um jogo como Final Fantasy VII, eles queriam uma coisa mais não tenho as palavras para dizer, porque eu não sou... Mais palpável, mais cultural, assim. Talvez, exato, porque era muito perfeito aquelas artes. Elas combinam com Final Fantasy VI, com V, sei lá, porque é, você vê aquilo... Tu não vê aquilo no jogo, sabe? E no 7 tu meio que vê uma destruição. Cara, é um videogame 3D, sabe? Tu vai perceber que é muito diferente a arte do jogo, entendeu? Exatamente. Então eu acho que o pessoal não gostou. Tem essa história aí, essa lenda aí que conta. Mas ele, essa história dele e Nomura meio que não se darem bem, eu não sei. Mas a outra eu sei que da Square, eu sei que é true. Sobre essa arte, num rápido adendo, olhando aquilo e prestando atenção nos detalhes dos cenários, eu jogo lento pra cacete, qualquer jogo que seja. Tipo, eu fico pensando, boa parte daquele cenário seria mais fácil pintar a mão do que modelar em 3D naquela época. Então, eu acho que tem uns cenários que o cara simplesmente fez um desenho à mão, digamos, em 3D, pra ganhar tempo com aquela parada, porque era muito difícil modelar, eu acho. É, tem uma coisa interessante disso, da arte, que fecha com a filosofia geral do jogo, porque assim, Matheus e ouvintes, esse jogo ele já foi feito pensando-se em levar ele para o Ocidente, que ainda não tinha um mercado de RPG tão forte, estava começando com a própria Square, com Chrono Trigger, com Secret of Mana, certo? O Final Fantasy VI tinha saído como Final Fantasy III na época. A coisa estava realmente engatinhando. Só que no Final Fantasy VII, desde a produção, eles já queriam levar o jogo para o Ocidente. Tanto que o marketing, a propaganda, foi pesada. Cara, tem copo da Pepsi com o Cloud e a Aeris desenhado, sabe? Propaganda de Final Fantasy misturado com Pepsi. Então tu imagina a vontade que eles tinham de vender aqui nos Estados Unidos. Não pra quem tomava Coca-Cola, né? Esses caras jogavam Mega Drive. Mas engraçado que depois o Final Fantasy 8 e o 9 é Coca-Cola, né? E o 10 também. Eles trocaram a parceria. Olha o tamanho. Eles sentiram o mercado e viram, bom, tá na hora da Pepsi sair pra dar uma cagada também, enquanto a gente conversa com mais ou menos isso. Enfim, o Final Fantasy 7 estava chegando próximo ao seu lançamento. Eles quiseram lançar um demo que tem uma história famosa aí do demo do Final Fantasy que saiu no disco do Tobal número 1, Tobal number 1, que era o primeiro lançamento da Square para PlayStation. E aí tinha os demos de Final Fantasy Tactics, Saga Frontier e Bushido Blade. E nessa época também aconteceu a Tokyo Game Show, que é um evento anual até hoje, e lá eles tinham sim um demo jogável de Final Fantasy VII, toda a publicidade com o Cloud, com a Buster Sword, que vendeu muito, essa imagem do Cloud segurando aquela espada maior do que ele, né, cara? E aí o hype explodiu, sabe? As pessoas, assim, ó, faltava, nessa época da Tokyo Game Show, faltavam aproximadamente 4 a 5 meses pro lançamento do jogo. O pessoal não aguentava, cara. Se eles botassem o jogo pra vender ali na saída do evento por, sei lá, $100, acho que vendia todos. Peraí. Isso era 96, né? Essa TGS aí, que ele saiu fim de janeiro. Essa TGS é 96. Isso. Alguém jogou Tobal number 1, só por curiosidade. Então, a Square se deu bem nessa ou tomou no Tobal com esse jogo? Tobal é uma merda, né? Vamos falar a verdade. Pô, eu gostava, cara. Eu gostava. Gostava dos dois. É, eu gostei, mas eu gostei do 1 e também porque tinha design do Akira Toriyama, né? Não sei se vocês estão ligados. Sim, sim. Tobal era um grande nome, eu acho que era pra ser... Era pra ser um grande nome, no fim não foi... É, sei lá, mas eu me diverti bastante. Eu lembro de ver os demos, assim, mas... Enfim, era só em comparação mesmo. Só em comparação, o Final Fantasy VII teve o demo no Tobal. E o Final Fantasy VIII, vocês lembram que tinha um CD de demo que a Square vendia separado? É, era um CD. Eu lembro de ver o pessoal jogando isso aí. Eu não comprei na época e tal, mas eu lembro do pessoal jogando esse negócio. Sim, ela vendeu lá naquela cena... Eu esqueci. Mas ela vendia. Dolet, não. Dolet Seed, eu acho que é. Pelo menos no Brasil era vendido. Eu não sei como é que era no Japão. No Brasil, eu lembro que a gente... No Brasil era vendido. A gente ia comprar o... Ah, cadê o jogo novo? Aqui, ó. Tem um demo do Final Fantasy VIII. Meu Deus, o que, que é isso? E aí... A galera devia, inclusive, vender como se fosse o jogo inteiro, né? Normal. E depois a pessoa se toca. Cara, um demo de PlayStation devia ser mais completo que Super Mario 64, cara. mais barato. Bom, enfim, a gente chega em 31 de janeiro de 1997. Final Fantasy VII é lançado no Japão. Um enorme sucesso, e ele demorou alguns meses para chegar no Ocidente. Em outubro de 98, ele chega nos Estados Unidos e mais uma vez detonou nas vendas. Cara, nascia aí um dos maiores clássicos da era moderna dos videogames. Final Fantasy VII foi lançado e, com certeza, atingiu grande sucesso comercial, porque ele vendeu mais de 2 milhões de cópias em 3 dias no Japão. Isso é 1997. Nos Estados Unidos, ele não vendeu um número tão grande de cópias, só que ele vendeu muito bem e foi o responsável por popularizar o gênero do RPG japonês, como a gente chama por aqui, o JRPG, no Ocidente. E a partir daí a gente teve uma enorme enxurrada de jogos, porque o PlayStation 1 foi a casa de inúmeros RPGs, certo? E com certeza o Final Fantasy VII foi o carro-chefe dessa mudança. Agora, a gente quer contar para os nossos ouvintes um pequeno resumo da história sobre o que, que é esse jogo. Mas quem não quer spoiler do jogo, não se preocupe. A gente só vai falar da história completa mais pra frente, e a gente vai avisar vocês quando tiver spoiler. Então, quem ainda não terminou o jogo, quem tá jogando, fica tranquilo, pode ouvir agora, que é só um pequeno resumo do que é esse jogo Final Fantasy VII. E cara, para garantir a lisura desse procedimento, eu, que ainda estou jogando, estou aqui presente. Depois eu vou embora. Quando eu for embora, vocês estão entregues à própria sorte. Ok. Bom, Final Fantasy VII basicamente conta a história de um mercenário, que no caso é o nosso protagonista, o Cloud, ou Cloud Strife. Ele é um cara que tem um passado bem nebuloso já de começo, e ele chega junto a um grupo chamado Avalanche, um grupo de rebeldes que está lutando contra uma mega corporação que domina o mundo onde eles vivem, chamada Shinra. Ele chega lá para fazer um trabalho, e ponto final. Ele deixa bem claro isso no começo do jogo, porque ele chega lá e fala: eu só quero meu dinheiro e depois eu vou embora. Ele não está nem interessado em saber o nome dos caras que estão ali com ele. Só que ele já conhece algumas pessoas desse grupo, como, por exemplo, a lutadora, se é que a gente pode chamar, a Tifa e o Barrett. Não, o Barrett, ele não gosta do Cloud no início, porque não conhece ele direito, não, enfim, e também porque o Cloud não está interessado em saber das motivações da Avalanche, que é uma motivação bem pró-natureza, assim, porque a Shinra meio que... Enfim, eu não sei se eu estou confundindo a ajuda. Não, tá certo, tá bem certo. O que acontece é que a Shinra, ela explora a energia do planeta. É assim, basicamente é uma analogia à exploração do petróleo e a toda a exploração da natureza que acontece no nosso mundo. Então a Shinra, ela tira todo o recurso que ela pode da natureza para gerar energia para as pessoas, só que ela escraviza o mundo dessa forma, porque ela monopoliza uma coisa que não é dela, que é da natureza, e vende isso como um subproduto para as pessoas. É, só que essa natureza, ela se apresenta de uma maneira bem mais literal, assim, a energia natural realmente sai como se fosse uma energia mesmo, né, saída exatamente. Dos poros da Terra. Como coisa. Se fosse uma fonte de mana. É, exatamente. O jogo, ele deixa isso de uma maneira bem visual, que facilita um pouquinho mais o compreendimento e tal. A gente provavelmente... Compreendimento, nova palavra. Ele facilita um pouquinho a compreensão e não sei se eles pensam em público mais jovem, né? Não sei como é que é no Japão, o pessoal com 8 anos lá deve entender melhor o jogo do que a gente, mas tudo bem. É, mas é até interessante pra quem não conhece o jogo, como com a apresentação do resumo mesmo, porque é interessante ver como eles exploraram a natureza de uma maneira diferente, mesmo que seja bem óbvia, meio tola pra criança, assim, mas é legal e também é a explicação de por que tem magia no mundo, porque a natureza gera essa magia pras pessoas e tal. Exatamente, eles não perdem o gancho dele de colocar a questão da natureza misturado, como o André falou, com como que eles podem usar magia e por quê. Então eles não perdem de colocar um elemento totalmente solto lá. Ah, eles têm magia porque sim, né? Aceitem. Não, eles vão lá e explicam tudo certinho. É, bem legal. O que é bem interessante já no começo do jogo é que a gente vê que esse personagem principal do Cloud, ele é um cara com diversos aspectos a serem revelados. E a gente, mais uma vez, a gente não vai dar spoiler agora, mas ele não conta muito sobre o passado dele. Mas bem no começo, quando eles estão fazendo a primeira missão deles, que é explodir um reator da Shinra para causar, enfim, né, para fazer uma retaliação a essa corporação. Eles são um grupo terrorista, né, só para deixar claro. Eles são um grupo terrorista, então isso é um outro aspecto bem interessante, né, não são bonzinhos, eles machucam pessoas no processo de impor a vontade deles. Se o jogo fosse depois de 2001, a versão em inglês seria com texto diferente por causa da campanha de terrorismo. Provável. E o que acontece é que esse Cloud, ele logo de começo, ele dá meio que uma surtada, assim. Então, tu vê que ele é um cara que tem problemas, tem outras coisas acontecendo que ele não quer contar. E eu acho que isso é muito legal, porque o Final Fantasy VII, pra mim, é um jogo que cativa o jogador nos primeiros 15 minutos, cara. Quando ele começa, já entra aquela CG maravilhosa de entrada, transforma pro jogo sem loading, sem nada, sem menu. Tu já faz a primeira batalha ali pra sentir como é o sistema de batalha e ele joga essa história que a gente contou rapidamente pro jogador que tá entrando ali a primeira vez. É, cara, não tem como tu não se interessar pela história de um cara. Não, peraí, quem é esse cara? Por que que ele tá aqui? Por que que ele quer fazer esse trabalho e quer ir embora? Por que que ele não quer saber o nome de ninguém? E aí ele começa a colocar esses elementos muito rapidamente. E ele te dá um tutorial do jogo ali, né, sem explicações, sei lá, a like Zelda, mas tanto que o primeiro boss ali, que é logo ali depois no chefe da Shinra ali embaixo, tu já tem matéria, tu já sabe pra que serve isso, tu vai pegando as coisas ali, né, e não é de um jeito, toma aí, vamos explicar tudinho agora, não, se vira, né, RPG da época era mais ou menos assim. E funcionava, cara, funcionava de um jeito legal, tanto que até pela história do jogo que uma hora o Cloud ele dá aquela surtada e aí o pessoal fica se perguntando por que que ele tá assim, qual é a do meu personagem, qual é a existência dele, por que aconteceu isso, e aí tem o chefe, já mistura com o chefe, aí já tem CG depois, ele saindo, aí o jogo fisga ali, sabe, as pessoas que eu falo que jogaram, não, me pegou logo no começo, então que bom, funciona. Exatamente. Não, até que... a questão do vínculo emocional, quando ele pega os dois personagens principais ali do começo, que são o Cláudio, vamos chamar pelo nome certo, Cláudio e o Barrento. Né? O Sim. Barrento ele já fica todo resmunga, e aí depois ele fica, pô, cadê o cara? Será que o cara tá bem? Cadê o Cláudio e tal? Então eu botei esses nomes nos meus bonecos que faz, sei lá, 10 anos que a gente chama por Cláudio, por Barrento, e cria aquele vínculo, quer dizer, os dois são turrão, o cara já, tipo, o cara não quer se identificar com o fracote, tu quer se identificar com o cara que é o fodão, então nós dois fodão, não quero ser amigo dele, mas cadê o cara e tal, tem um lado Sim. emocional forte. Concordo. Bom, e rapidamente, assim como aparece na apresentação do jogo, a famosa garota das flores, né, a vendedora de flores, não demora quase nada pro Cloud e pro resto do grupo conhecerem a Eris. Isso é um pouquinho mais pra frente, mas o Cloud, ele acaba caindo numa igreja, onde você vê que tem alguém cuidando de umas flores bem no meio da igreja, em frente ao altar, uma igreja que tá abandonada. Dá pra ver que ela não é mais utilizada. E ele tá onde? Ele tá nos slums. Ele tá na favela do lugar. Porque essa Shinra, ela é tão maligna, digamos assim, que ela separou toda a população rica da população pobre. Então você tem um grande disco de metal que representa toda a cidade superior. E embaixo, onde fica o lixo, é a favela onde mora a Ares, onde mora a Tifa, o Barrett. Então o interessante é que quando o Cloud cai nessa igreja, ele acaba sendo amortecido pelas flores que estão ali, e tem uma garota ali, muito bonita e tal, que, digamos assim, ajuda a cuidar dele no começo, pergunta o que aconteceu, e eles vão se conhecer, e é uma personagem central para a história, que é a Eris. Inclusive, nas primeiras horas de Final Fantasy, parece que ele vai virar um dating sim a qualquer momento. Exatamente, eles introduziram um triângulo amoroso rapidamente ali, porque rola uma tensão romântica, digamos assim, entre o Cloud e a Tifa, né? E rapidamente também rola alguma coisa entre o Cloud e a Eris. O Cláudio é o transão do jogo, basicamente. É o transão, cara, é o transão. Pega tudo. É legal, falando um pouco da estética ali da favela que tu tava comentando, que ela é bem parecida com... Blade Runner, assim, né? Quando. Lembra bastante. O Harrison. É Harrison Ford o ator, né? Isso. Harrison Ford tá comendo naquelas cadeirinhas lá, comendo comida chinesa lá e tal. Aquela fumaça, aquelas placas coloridas, é uma mistureba de comunicação com um monte de gente passando, assim, ele dá bem esse feeling, assim, é bem interessante ver. E essa mistura de cultura ocidental e oriental. Isso. Completamente sem barreiras, né? Tá assim, tu tá num restaurante com tudo escrito em japonês, do lado tem um negócio bem americano, do outro lado um negócio de outra coisa. E o Final Fantasy VII, ele traz essa representação até em outros personagens que a gente vai falar mais pra frente. Muito legal. O que acontece logo em seguida é que, como a gente falou, eles estavam fazendo uma missão terrorista de explodir um dos reatores Mako, porque a Avalanche não concorda que a Shinra explode toda essa energia vital do planeta. Mako é energia, né? A energia Mako, certo? Que eles acham que aquilo ali é de todos. Né? Todo mundo tem acesso àquilo e não uma empresa monopolizar e vender isso aí. Então eles conseguem explodir um reator, etc e tal. Depois o Cloud vai acabar conhecendo a Eris. E no desenrolar da história, o desenrolar natural da história seria o Avalanche seguindo para a próxima missão deles, seguindo para o próximo reator até eles completarem todos os reatores da Shinra. Aí é que a gente vai ter uma virada, porque os eventos que vão acontecer logo em seguida, eles mudam a história de todos esses personagens e levam para uma história muito mais profunda. E isso é uma das coisas que eu gosto muito no Final Fantasy VII, ele vai sempre aprofundando a história em camadas, sabe? Tanto a história geral conta a história dos personagens, que ele conta a história de um personagem primeiro, esse é um cara da vila tal, na vila tal aconteceu tal coisa, e assim vai, ele sempre vai acrescentando mais uma camada de profundidade na história, e isso torna o jogo muito interessante. A profundidade dos personagens meio que vai contando a história do mundo geral, assim, né? Porque... Isso, eu até acho que ele faz muito bem essa questão de profundidade dos personagens. Eu tava falando com o Eric esses dias do Overkill, e... a gente gosta muito do Final Fantasy VIII, o Lima gosta muito do 9, o Lanzoni gosta muito do 9, só que eu acho que a profundidade de todos os personagens é explorado no 7, todos, até o Kate City, ele é muito bem explorado, de forma Nossa, assim... total! Ele é muito importante no jogo, tem uma cena que eu não lembrava, assim, sem spoilers, no final do primeiro CD, assim, caralho, o Kate City é isso, como assim? E ele não é só um gato bizarro, e no 9... Tu não vê essa importância com os personagens no 8, sabe? Tu só vê lá, tem o galã da Galbadia Garden, e aí tu vai pegando assim, meio por cima, só bem superficial. No 7 ele faz isso de forma, eu acho que excelente. Bom, uma coisa legal que eu acabei descobrindo recentemente é que a Buster Sword, ela seria uma arma do Final Fantasy X, Porque o Final Fantasy 7 e o Final Fantasy 10, eles dividem algumas coisas, sim. Inclusive, teoricamente, eles se passam no mesmo mundo, mas em épocas muito diferentes. A Buster Sword, ela tá no Final Fantasy X, aonde? No código do jogo. E, inclusive, quando o Tidus do Final Fantasy X usa essa espada, ele usa o lado cego, ele não usa o lado da lâmina. Da mesma maneira que o Andil e o Zek, que são personagens mais explorados no Crisis Core Final Fantasy VII, usavam. Então, a Square fez aí essa brincadeirinha de puxar a espada, usar no outro jogo e tal. Assim como alguns outros elementos da série Final Fantasy que são recorrentes, como Easter Eggs. Por exemplo, a famosa risada do Kafka, que é um personagem, um grande vilão do Final Fantasy VI. Essa risada ela aparece no Final Fantasy X, no Final Fantasy VII e inclusive em outros jogos da Square, como Chrono Trigger. Ela tá no Chrono Trigger, ela tá lá na Millennium Square, né? Numa das barraquinhas lá. Mas, cara, da risada eu não sabia. Quando o Jornal me contou, meu Deus do céu, o que é isso? É, são aqueles easter eggs assim que eles colocam, eu acho que é difícil perceber sozinho. Essa risada ela é usada um pouquinho alterada em cada jogo. Sim. Em tese é o mesmo som ali, é o mesmo... Sempre. Eu achava até, inclusive, que era uma risada comum da época, que aparecia em vários jogos. Vários jogos, verdade. Não só da Square, no caso. A Square sempre coloca esses easter eggs, né, no Final Fantasy X. Por exemplo, todos os armários da casa do Tido são armários embutidos, né? Não? Não. Nossa senhora. Mas tem a teoria que o Final Fantasy X passa antes do Final Fantasy VII, porque o mundo é o mesmo, que é Gaia e tudo mais. Tem. Que é o mesmo mundo é meio confirmado mesmo, Matheus. Agora, se é antes, se é depois e tal, aí eu não tenho certeza. Ah, mas beleza. Que é o mesmo mundo, é. Meio confirmado é ótimo. Eu não sei se tá confirmado isso aí, não. Eu não sabia disso. Ah, então depois a gente descobre. Bom, enfim. Bom, agora a gente pode falar um pouquinho da jogabilidade, que como a gente colocou aí na parte do desenvolvimento, o sistema de batalha foi uma das primeiras coisas que apareceu para o público. E uma das maiores diferenças foram elementos que eles acrescentaram ao Active Time Battle, que já existia desde o Final Fantasy IV, ou seja, não é uma luta exatamente por turno, na verdade o teu personagem ele tem um tempo de, digamos assim, um tempo de recarregar, né? Um tempo de espera até que ele possa fazer a próxima ação, o que não significa que o inimigo não pode agir duas ou três vezes enquanto tu espera o teu personagem recarregar o tempo de ação dele. Ou quando tu tá mosqueando, tua mulher te chama, amor, pega não sei o que pra mim, deu, ai, agora não dá, essa serpente enorme tá me batendo, tchê. mas ele tem pausa, aperta startzão do sucesso ali, tá tudo feito. Cabe nota, daqui a pouquinho eu vou falar mal da versão de PC, tá? Porque eu não consigo pausar na história. Opa, na batalha dá. Na batalha eu acho que usa outro botão ali, mas enfim, é foda. Só pra não ficar no ar aqui... pesquisando rapidamente no Google, só pra não ficar no ar, não é confirmado que o Final Fantasy VII, Final Fantasy X, não oficialmente, pelo que eu li aqui, mas pelo vídeo lá do Did You Know Gaming, que a gente até viu aqui antes, existem várias evidências que existe essa conexão, mas ninguém oficialmente da Square falou isso. Ah, eu sou da turma do I Believe. Tá, isso que deixa a parada legal, então. Vamos embora. Exatamente. E outro elemento bem importante da jogabilidade do set foram os Limit Breaks. O que é legal é que isso foi uma ideia do Yoshinori Kitase, que é, nada mais nada menos, André, quem é Kitase? É o cara do Chrono Trigger? É um dos diretores do Chrono Trigger. E ele é o diretor do Final Fantasy VII. Porque o set não foi dirigido pelo Sakaguchi, foi dirigido pelo Yoshinori Kitase e produzido pelo Hironobu Sakaguchi. Então, uma das contribuições do Kitase para esse jogo foram os Limit Breaks, que é basicamente um especial que ele vai carregar quanto mais tu apanha na batalha. Então, apanhar durante a luta não é tão ruim, porque você vai carregando essa barra de limit e aí tem um especial fodão pra soltar nos inimigos, sabe? Não é tão ruim, mas é, né? Vamos combinar. Mas deixa o jogo, deixa a batalha muito mais ágil do que muito jogo da época, que era só o bate que eu espero e tudo mais, que deixou mais. Inclusive mais tem dinâmicas. Rapidão. É, tem dinâmicas, por exemplo, de usar matéria lá de cover pra tu encher o Limit Breaker do cara mais rápido, que o cara vai pegando assim. Mas não. O Limit Breaker a gente costumava chamar assim, enquanto vai na pizzaria e come mais do que o teu limite, aí tu pega e abre o Limit Breaker, que é o botão da calça, né, em cima do zíper, assim. Abre o Limit Breaker. É, boa, muito boa. Se vocês forem falar de matéria agora, véio, o que dá pra fazer com esse jogo em questão de matérias? É muito bom essa junção de personagem com as matérias. Tem muita matéria boa. Explica pra nós, Matheus, matéria é química, física, matemática? Não, mas fala aí o que dá pra fazer, fala aí. Na época que, eu acho que tava na sexta série que eu joguei, sei lá, e aí eu tava aprendendo o que era matéria, eu falei, caralho, Final Fantasy aqui, aula de química, o caralho. E não, né, é bem diferente. A matéria, na realidade, se vocês querem saber com a temática da história, ela tem a ver com a energia macro, né, que é aquilo que a Shinra tenta puxar da Terra pra fora, que vocês falaram que fica muito legal. Essa amostragem física, você pode pegar no macro, alguma coisa assim. E ela, cristalizada, ela vira uma matéria. Essa matéria é uma desculpa pra você usar magia. Então, cada matéria coletada no jogo, você pode comprar a matéria, você acha em lugares, em cavernas, em dungeons e tudo mais. E aí você usa ela como meio de combate. Seria o Fire, o Ice, né? Os clássicos, Thunder. Ela dá magias, ela dá ações, tem matérias de suporte, habilidades. Isso, e tem vários tipos, né? Isso eu não sei se tem vários Final Fantasy. Na realidade, não sei como é que funciona isso no RPG em si. Mas, por exemplo, as matérias amarelas, que seria seria um modo de, como é que eu posso dizer, de job, assim, do Final Fantasy. Aí o amarelo é um tipo, o roxo é outro tipo. E o vermelho são as summons, as GFs e tudo mais. As verdes são as magias mais clássicas, como é o caso de cura, de fogo e tudo mais. E vai indo, sabe? Vai pegando. Acho que as roxas são as mais diferentes de todas, que tem aumentar a experiência, tem o cover, que tu falou aí antes, que tu pode proteger o personagem. Nossa, é muita coisa, cara. É um mundo absurdo. E aí, toda arma que tu compra, tem os espaços pra colocar as matérias. Aí você pode colocar 3 matérias, por exemplo. Ah, esse personagem aqui só vai curar. Então eu vou colocar a cura nele, a matéria All, que daí vai curar todo mundo. Aí tu vai colocar defesa mais forte nesse personagem, porque ele só cura. E assim vai, sabe? Criar uma estratégia, né? É, as combinações são absurdas. Assim, dá pra fazer muita engraçado, coisa. Engraçado das matérias é que quando eu joguei a primeira vez, enfim, o cara não, às vezes não entende tão bem assim, mas tipo, onde que eles colocavam a matéria? Na espada ou nas armaduras e tal, mas eu lembro que quando eu vi o Advent Children, eles colocaram. Eles colocavam as matérias embaixo da pele, assim, né? Tipo, tu via que eles estavam lutando com aquelas matérias brilhando, assim, tipo, como se eles tivessem colocado no próprio braço, assim, tipo. Como se tivessem absorvido aquilo. Isso, é, tipo o Inuyasha, assim, que botava fragmentos e tal. E eu acho engraçado, porque quando eu joguei o Final Fantasy VII, eu não conseguia ter essa visão das matérias dessa forma. Não sei. Eu sempre considerei que era no equipamento, sabe? Tipo, realmente slot no equipamento, por ele estar perto em contato, né? Ele estava perto em contato com aquilo ali reagia com o ser humano e tal. E tinha aquela sacada dos links, né? Que era, por exemplo, quase como se fosse um sistema. Quase como se fosse um sistema linguístico mesmo, gramatical, onde tu tem a ação e a coisa de suporte. Por exemplo, como o Matheus falou, né? Curar, aí vai te dar a magia curar e a matéria alta vai poder aplicar aquilo em tudo. E é interessante que tem os tutoriais dentro do jogo, como o Cloud supostamente é um cara fodão. Ele sabe tudo, ele encontra os NPCs e ele explica para os NPCs por muita benevolência, ou seja, está explicando para nós que somos noob, na verdade, e mesmo lendo toda aquela parada, assim, ele tem uma complexidade para tu pegar, por exemplo, vai lá e troca tudo, aí tu tem mais de 3 membros no teu grupo, mas tu só pode ter 3 por vez, aí quando vê tu trocou 2 membros para lá, jogou não sei o que lá, às vezes tu entra numa batalha, cara, eu não tenho curar todo mundo instalado, então às vezes o cara tem que tomar uns game over pra aprender a não ser otário e tá sempre, não, troca party e já troca as matérias tudo. A interface, ela funciona muito bem, melhor que outras coisas da época, um jogo contemporâneo foi Fallout. Fallout 1 é quase injogável a interface dele hoje, um RPG americano, né? E o Final Fantasy, ele é bem fluido, ele é uma coisa que flui mais. Agora não é aquele negócio fácil que tu pega e entende. Hoje estava em casa uma amiga da minha mulher e ela perguntou assim: o que, que é esse jogo? Daí, assim, esse jogo é um RPG. O que, que é um RPG? Daí eu pensei, puta cara, eu não vou saber explicar isso pra guria. porque é muita voltinha, muita coisa, mas... Daí, se for ver, na época, eu acho que com todo o auge do RPG, o japonês, ele fazia isso muito bem, cara. Eu lembro da interface daquele jogo de combos, como é que é o nome agora... Legend of Legaia. Era muito bacana aquela interface. É o melhor, um dos melhores da RPG, na minha opinião. E ela é simples. Sim, ela é funcional. Ela não é simples, ela é funcional. Ela pode ser complexa, mas, como tu falou, o pessoal que vê acha escroto, acha, nossa, que é isso? Tá tirando matéria, coca. Mas é normal, cara. Eu lembro quando... Nossa, quando... é animal. Quando eu aprendi a usar isso aí, cara, foi praticamente o meu primeiro RPG... Cara, quando eu aprendi a usar esse sistema, eu falei, que coisa animal, cara. Que coisa massa, tá ligado? Eu lembro quando eu jogava e o Fuca, do antigo Super Controle, odiava RPG. E ele vinha, ele ia na minha casa. O Fuca, peraí, para. O Fuca odiava RPG. Sim, odiava. Essa se, é boa. Se, cara, que engraçado, ele é apaixonado. Gente. É, se tu escutar os primeiros Dreamcast lá da época... Tem ó, coisas que eu odeio, é RPG, assim. É RPG em Japão, RPG japonês. É bizarro. As pessoas mudam pra um lado bom. E aí, ele vem de eu jogar Final Fantasy VII. Cara, quando você pega o jeito das matérias, vai lá, troca no item, troca tudo rapidão, né? Ah, troca equipamento, vamos linkar aqui com tudo, que nem o André falou. Aí você vai trocando. Aí quando tu vê, tu olha pro lado, ele, que tu fez? O que tu acabou de fazer? Cara, eu montei pra uma estratégia pra uma batalha. Só é que justamente... O jogo ensina a gente, né? É que justamente nerd gosta de se incomodar. A gente gosta de ficar fuçando essas porcariazinhas. No começo eu achei esquisito, mas eu adoro a parada, porque dá pra fazer um monte de coisa, sabe? Dá pra fulano, beltrano, ciclano usarem as magias. Então ele é meio contra-intuitivo no começo. Tu pega a manha, fica genial, é muito flexível. É isso aí. Uma coisa que eu gosto muito das matérias é porque elas evoluem. Então tu tem um elemento a mais, além da evolução do personagem, que é a evolução da matéria. Ah, como assim, João? Tu pega, por exemplo, Fire, que é a magia de fogo básica do Final Fantasy. Quanto mais tu usa, mais AP tu ganha, que é a evolução específica da matéria, e ela vai evoluindo, e aí tu ganha Fire 2, Fire 3, é assim que tu ganha as magias mais fortes do jogo. E aí, o que acontece é que você pode ficar master naquela matéria, masterizar, e ela gera uma nova matéria. Além, obviamente... É verdade. Uhum. É, além de tu ficar muito mais forte. Isso é, cara, isso é muito legal, porque muito legal. Até pra fazer um pouquinho de grinding, assim, quem quer fazer, quero botar os personagens nível alto, tu tem mais uma coisa pra ficar fazendo, não só ficar olhando o level do teu personagem subir e os atributos subirem. Tu vai cuidando das matérias. Pô, agora eu quero evoluir a minha AL pra ter outra AL pra poder usar com outra magia. Isso, por exemplo. Exatamente. É muito A AL é tão roubada que dá vontade assim, eu queria ter tudo AL, eu queria ter ataque, defesa, usar item AL, se desse pra fazer tudo, né? Mas tem, no final tem o W. W Magic, W Item. É só aquela coisa do filme que eu comentei, vocês não estranharam também quando viram? Tem a quatro, dá pra chamar quatro vezes no Summon, se não me engano. Cara, tem muita matéria, assim. Né? No final, o jogo fica muito roubado. Fica muito fácil, assim. Uma das minhas críticas até a ele, porque ele é muito roubado. E também, o que... Agora eu lembro quem comentou isso, sobre a questão de colocar matéria no corpo, né? Que a gente viu pelo filme só. Foi o André que estranhou isso. Acho que foi o André, E me deixa um pouco incomodado, porque na época eu pensei também como ele, cara. Como o João, era no equipamento, sabe? Tava lá no equipamento, senão não faz sentido nenhum, o cara vai colocar qualquer matéria no corpo. Mas aí eu tenho a minha teoria que eles deviam estar no level 100 já, então eles podem fazer isso, sei lá. Sim, sim. A gente tem, obviamente, a famosa trilha sonora de Final Fantasy VII, e os gráficos que chamaram muita atenção, que é o que a gente vai discutir um pouquinho agora. E eu já começo dizendo que na parte de gráficos, é óbvio que para quem jogou na época impressionou muito por causa das CGIs, como a gente já comentou, e mesmo tendo aqueles bonecos deformed, né, aqueles personagens deformados para fazer a representação deles fora das cenas pré-renderizadas, mesmo assim eu gostava muito do gráfico do jogo. Mas eu queria saber o que vocês acham dessa dissonância, porque o Final Fantasy VII ele tem uma dissonância entre o gráfico do jogo real, o gráfico da batalha, que é outra coisa, que os personagens não são deformados, e o gráfico das CGs. E as CGs são esquizofrênicas, porque às vezes elas têm os bonecos em alto detalhe e às vezes têm os bonecos super deformed. Que é uma coisa que em anime a gente vê, mas no Final Fantasy, no 8 eles colocaram os bonecos da batalha, que eram mais detalhados, em todo o jogo. No 7 eu acho que não, só por uma questão de capacidade mesmo, talvez para simplificar, mas eu não vejo muito como, assim, acho que foi uma intenção estética mais do que uma intenção técnica. Não, e assim, no primeiro jogo deles em 3D, né, o Kanye, eles estavam saindo de um gráfico que eles estavam tão acostumados com aqueles bonequinhos pequenininhos, que eu digo, do Final Fantasy 6, 5, 4. Claro. Certo? De repente eles, vamos fazer assim, tá bom, né, vamos fazer uma transição mais vagarosa, digamos, uma transição mais tranquila, digamos, então... É que eu justamente entendo que deva ter sido uma escolha estética e não técnica, porque eu não entendo, na verdade eu não entendo como poderia ter sido limitado, e talvez a resposta do público não tenha sido tão positiva, não sei se eles tiveram esse feedback, porque no 8 eles mudaram essa abordagem de usar o Super Deformed nos pontos de cenário e tal, eles acabaram usando o estilo mais realista em tudo, assim, acho que foi uma escolha estética mesmo. Matheus e André, o que vocês acham disso, da parte gráfica? Como eu falei antes, eu acho que ela é bem bonita, assim. Claro que ela envelheceu mal pra caralho, porque SD é uma coisa que o pessoal nota bastante, né? Até os gráficos ali do PC, eles estão mais reluzentes, assim, mais bonitinhos, mas mesmo assim fica meio feio. Mas é como ele falou, eu acho que é uma questão estética mesmo. Os caras escolheram isso, então... Porque, ou talvez, eu não sei, por causa dessa treta que teve entre Nintendo e tal coisa... Vocês não tinham tanto tempo de bolar uma coisa tão melhor e se aprofundar mais na questão da engine. E eles falaram, não, vamos fazer assim que tá bom. E, caralho, já mudou muito do 6 pro 7. Então, eu acho que funciona perfeito, assim. É interessante essa escolha de fazer o personagem deformado na jogabilidade normal, assim, né? No, não sei como falar isso. Na exploração do cenário. Na exploração comum. E durante a batalha, né? Inclusive, é a mesma coisa com outro RPG que foi citado até pelo Matheus, que eu gosto muito, que é o Legend of Legaia. Eles também têm esse personagem com um cabeção gigante, assim, e esse corpo meio deformado, mas nas batalhas eles procuram dar essa abordagem mais realista, então a proporção dos personagens é mais próxima do corpo humano real, assim. E eu lembro que eu gostava muito de entrar nas batalhas também por causa disso, por causa desse choque, assim, porque parecia que a batalha ela tinha uma seriedade diferente, assim. Uma coisa assim, cara, talvez o boneco deformed tenha sido uma maneira de manter, como eu falei, próximo dos jogos anteriores, porque principalmente o público japonês, eles gostam das coisas cute, como eles falam, é o bonitinho, sabe? É pequenininho, né? Bonequinho com a cabeça grande, pequenininho, bonitinho. É chibi que eles falam, o chibi, né? Chibi, né? É o chibi. Então talvez seja uma maneira de manter essa relação, mas isso pode ser um motivo. Outra coisa que eu pensei é naquela declaração do Sakaguchi, que quando eles fizeram Final Fantasy VII, eles pensaram num jogo que não tivesse loading. E eles conseguiram, sabe? Isso é bem impressionante. Então pode ter muito a ver com isso também. Só que tem uma coisa muito legal do gráfico que eu quero comentar, que é a questão dos cenários, né? Todo mundo que jogou viu aí os gráficos pré-renderizados, como o próprio Leonardo falou, que parecem pinturas à mão e tal, e basicamente o teu boneco em 3D poligonal, ele anda sobre essa fotografia de um cenário. Só que isso, alguém que olhe de uma determinada maneira, pode achar uma medida preguiçosa ou ruim, ou até ruim. Por que não fizeram tudo em 3D mesmo? Mas eu acho interessante porque esses gráficos do Final Fantasy VII, cara, aqueles cenários, eles traziam um realismo pro jogo, sabe? Eles traziam uma sensação de... uma melancolia, uma coisa, dependendo do cenário que tu tá andando, que não seria possível de outra maneira naquela época. Então, a escolha deles por fazerem os cenários pré-renderizados, na minha opinião, é foi muito acertada. Pra esse jogo, ela foi muito acertada mesmo, sabe? Eu também acho, eles não iam conseguir passar, sobretudo nível de detalhe, seria um negócio todo... É só pegar assim, pega os piores jogos de 64, dali pra baixo. Então, em termos de ser o 3D, porque o que carregaria seria justamente buscar esse detalhe, seria tudo bem simplificado. Até acho que eles fizeram um excelente trabalho nas batalhas e pra quem não lembra, pra quem não viveu aquela época que partiu do seu Mega Drive pra jogar um PlayStation do vizinho, os tempos de loading eram um problema seríssimo. Nossa, era tipo uma imagem parada e assim, sabe, dá uma cagada que vai demorar pra começar o jogo. Né? E lembrando, né, que tem que escolher bem a hora de dar cagada pra não voltar e não tá mais no lugar, né? Que daí no tempo que passava o controle também. Pô, eu lembro de jogar no King of Fighters 97, cara. Era pra fazer uma luta. Esse aí era, do loading era. Era 5 minutos assim pra começar uma luta, cara. Puta. Alguém jogou Mortal Kombat no PlayStation 1? Eu joguei. Não, cara, não fala isso. Eu joguei o Ultimate Mortal Kombat original que meu primo tinha no PlayStation. Basicamente, se tu joga com o Shang Tsung, cada transformação é um loading. Para a luta no meio e carrega o personagem novo. Cara, era chato mesmo. E sobre a trilha sonora, eu acho que é difícil falar de Nobuo Uematsu sem babar em cima dele, sabe? Sem querer lamber a tela do sei lá qual é o videogame, computador que tu tá jogando. Porque ele continuou fazendo o trabalho primoroso que ele sempre fez na série Final Fantasy. E, pô, a gente teve uma adição de muitos canais de som com o PlayStation 1 e com o CD digital. E o Hironobu Sakaguchi fez a festa em cima disso aí, cara. Ele fez uma trilha sonora que, pra mim, tá com certeza entre, assim, ó... Vou falar top 10, pra não falar top 5 e criar polêmica, tá? Tá entre as minhas trilhas sonoras top 10 de todas, cara. Eu gosto demais dessa trilha sonora. Já andei com ela em CD gravado no carro, ouvindo direto, sabe? É uma trilha sonora marcante, cara. Eu acho que ela... Se faltava alguma coisa pra passar a tonalidade do jogo pro jogador, a trilha sonora preencheu qualquer espaço que podia faltar. Eu nem sei como descrever assim o quanto que ela é perfeita pra esse jogo, cara. São tantos exemplos de músicas boas que me faltam palavras mesmo. É impressionante. Elas dão uma ambientação muito boa, sobretudo também nas batalhas ou nos diferentes locais. Inclusive, os caras que escreveram a parada, eles colocaram várias danadices. Então tem lugares onde o tom é menos sério, existe um tom sim. meio humorístico, meio irônico, meio debochado, e a própria música dá esse clima do ambiente também. Exatamente, se tu pegar exatamente a parte, quem é do bordel, ali no começo, né? Então, aquilo lá é uma zoeira do começo ao fim. Aqui, né? Acho que a gente devia comentar isso aí, cara. Não, exatamente, isso tem um aspecto bem interessante que é acho que se chama Honeybee Mansion, né? É que a mansão onde, na verdade... Honeybee Inn. É o Honeybee Inn. É uma mansão onde funciona um bordel no jogo, e aí a gente entra mais uma vez na temática adulta pra ver como esse jogo era adulto, né? Ele mostra prostituição, sabe? É um conceito que tu tinha que entender pra entender o que tava acontecendo. E aí o que acontece é que tem uma coisa muito legal. Além da música, que é bem divertida e vai tocar agora pra quem tá ouvindo, existe uma espécie de final secreto ou algumas cenas que só estão na versão japonesa do jogo, que mostram o Cloud espionando os quartos dos outros usuários do local, que tem um final em que ele claramente dá a entender que o Cloud, como diz o Okanha, vai participar de um intercurso físico com uma mulher lá do local. Porque assim, o mais chega de ter bizarro. Alguma coisa com alguém é quando tu brinca, na impossibilidade de brincar com as coisas da Tifa, tu brinca com o piano dela, isso é o mais longe que chega. Mas até na versão americana ali, eu achei que foi mostrado de uma maneira bem sutil. Se fosse eu jogando com um filho pequeno, ele não ia entender que era um bordel. Sim. Mas ficou bonitinho. Assim, exceto pela cena que tem a questão toda da Tifa e da Edis que estão nesse local, e tem um cara que é meio que o... Como é que a gente chama? O cafetão? Cafetão. Fugiu a palavra rapidamente. Pimp. Tem o pimp, local ali, o cafetão, e ele escolhe uma garota, e ele escolhe uma delas, e aí ele vem na minha cama, vem pro papai, e ele faz uns movimentos assim, sabe? Na realidade... Eu vi isso com o celular agora, jogando no Vita, eu filmei, cara, é muito engraçado. É muito engraçado. Cara, tu traveste o Cloud, né? O Cloud se traveste pra poder entrar no bordel, sabe? Mas sabe que quando eu joguei isso, quando eu era mais moleque, assim, eu devia ter uns uns 15, mais ou menos. É, eu fiquei vendo essa parte e eu fiquei me questionando se era bem aquilo que eu tava entendendo mesmo, sabe? Tipo, será que eu tô... Será que eu tô vendo coisa onde não tem? Ou será que eu não tô entendendo muito bem o inglês? Mas, tipo, tava ali claro que, tipo, era um bordel, era o cafetão. E era meio, tipo, vem cá, minha querida, assim, sabe? Aquela coisa meio... E era aquele negócio, conta quem que é o teu patrão, senão a gente vai cortar ele fora. Cortar o que fora, sabe? Tipo, é complicado, assim. Ah, tem umas essa parte, danadices. Sim, sim, é bem... O jogo, ele tem uma temática que não é nem um pouco infantil, cara. Nossa, totalmente. Isso é muito legal. Mas voltando, a gente estava falando da questão da música, né? De como ela complementa esses momentos. Então, cara, é exatamente a trilha sonora do Sakaguchi. Ela vai da brincadeira, que é esses momentos aí do bordel e tal, até o épico, absurdo, que é a música do One Winged Angel, né? Que é a música da batalha final, que simplesmente é um negócio de explodir a cabeça, sabe? Então, perdão, eu falei errado, a música do Nobuo Uematsu, né? Então, ela vai do momento triste pro momento alegre, pro momento épico, com uma facilidade muito grande, e é uma das melhores trilhas sonoras que a gente conhece. E pra quem tá ouvindo aí pelo site, pra quem entra pelo site, e pra quem não entra também, aqui no post vai ter links com versões bem legais da trilha sonora, versão com orquestra, piano e tal, eu vou colocar aí pra vocês. Até uma coisa que não foi falado, talvez era mais da parte do de jogabilidade, mas do ponto de vista gráfico, assim, tem uns momentos que dá uns saltos, uh-huh, de, digamos, de mudança de clima, onde tu tem, por exemplo, os minigames do jogo. Sim, sim. Então, tem minigames... Ah, o Gold Saucer todo ele, né? Bem lembrado. É verdade. Tem minigames de corrida de moto, que são bem interessantes, que é um negócio assim, fodão. Eu sou um cara fodão, andando numa moto fodona com uma espada fodona. Sim. Tem o minigame lá, minigame que tu tá coordenando os exércitos, e tu tem as batalhas, é um jogo de estratégia dentro do jogo. É um Tower Defense dentro do Final Fantasy VII. É, caralho, tipo é isso, e um daqueles momentos onde tu tira aquele print e pensa, esse jogo precisa de um remake. Bah, total. Né? Então... Meu Deus, essa parte agora foi uma das que mais doeu, assim, o gráfico ali no Fort Condor, né? Que ele tem que, sim, fazer o Tower Defense ali. Ai, podia dar uma melhoradinha agora, sabe? É. Isso que eu joguei no Vita, telinha menor, né? Dá uma... Vita fica melhor, né? Falando nisso, que versões que vocês jogaram? Tu jogou no Vita... Eu joguei no Vita agora, e a minha primeira vez com Final Fantasy VII foi no PSP. Então, eu assim, ó, eu conheço muito bem a versão de Play 1, inclusive eu tenho ela original. Na época, o que aconteceu foi que o meu save deu bug várias vezes, o meu save travou várias vezes. Então, assim, eu joguei muito tempo de Final Fantasy VII no Play 1, mas eu não consegui terminar. Aí, falando de quando eu terminei, eu fechei uma vez no PSP e uma vez no PS Vita. Pra gente fechar aqui o nosso pequeno bloco sobre a trilha sonora, os gráficos, que a gente também entrou aí nas adaptações, que é importante falar, eu quero perguntar uma coisa da música. Eu queria que cada um de vocês apontassem uma música favorita da trilha do Final Fantasy VII. Vamos lá, vamos começar pelo nosso amigo Leonardo Ocanha. Cara, eu gosto muito do tema dos Chocobos, cara. Muito, boa, muito cara, mesmo. Eu adoro, cara, aquele tema coloca um sorriso no meu rosto imediato, assim. Então vamos ouvir um pedacinho do tema do Chocobo aí. Não sei qual versão que eu vou botar, mas vamos ouvir. Cara, muito bom. O tema de Chocobo realmente é bem marcante. Não é exclusivo do Final Fantasy VII, né, Ocanha? Sim. Mas, mesmo assim, é uma das músicas mais legais aí, mais marcantes da série. André, tens uma música favorita do Final Fantasy VII? Cara, que, assim, sinceramente, quando eu joguei, eu não tinha muito essa pilha de trilha sonora. Inclusive, tu ficou falando sobre escutar no carro e tal. enquanto tu tava falando, já tava baixando aqui a trilha sonora. pra dar uma escutada, assim, com a cabeça de hoje, sabe? Mas eu, um pouco antes de gravar, eu escutei a abertura mesmo, assim. E eu já, porra, deu aquele feeling, assim, que... É, só deixa eu confirmar. Só deixa eu confirmar uma coisa. Abertura, tu diz aquela Bombing Mission? Isso, essa aí, essa aí. Essa aí mesmo. É, que é bem do comecinho mesmo, né? Isso, isso. Ah. Essa que tá mostrando o nome. É a música de abertura, tecnicamente, ali. Então, tá ok. Então vamos ouvir um pedacinho da Bombing Mission do André aí. E aí, Matheus, qual é a tua música favorita da trilha do Final Fantasy VII? Misturando nostalgia, jogando agora e tudo mais, esse papo todo chato aí, eu fico com uma música que eu gostava muito, e ela tem várias versões legais hoje em dia, que é a música do Farm Boy. Ela toca quando você está nos sítios dos Chocobos, pra montá-los. Muito boa, cara. Essa então, é a minha música Farm Boy. Eu não sei se essa não era a minha música favorita, na verdade, porque como eu sou virgem de outros Final Fantasy, eu não sei qual seria a música dos Chocobos, tecnicamente, mas aquela que tu tá no clima, assim, de... Ah, tá lá na fazendinha, a cidade era a cidade, tinha aquelas músicas meio melancólicas, e esse climinha de estou na fazenda, eu acho que era o próprio... Na verdade, Cavalheiro, por ter tido a honra de ser o primeiro a falar... Pra mim, eu acho que a mais marcante seria, talvez, a questão de música de batalha, música de level up, sabe? Sim. Então vamos ouvir a música favorita do Matheus, que é Farm Boy. Bom, e a minha, pessoal? É claro que, inicialmente, o One-Winged Angel é muito marcante e tal, mas exatamente para não ficar no clichêzão da música do Sephiroth, tem uma música que eu gosto demais, que é a música da Shinra, que é a música tema da Shinra. Boa. Cara, eu acho essa música simplesmente genial. Ela é uma mistura de instrumental com ópera e ela tem uma tonalidade meio sinistra, sabe? Parece que ela tá te dizendo, assim, que a Shinra é uma coisa maligna, não tem? É como se ela dissesse assim, agora tu tá pisando na casa do vilão desse negócio aqui. Esses caras não são legais, não são gente boa. E eu gosto... Não são flor que se cheira. Bah, não são flor que se Shinra. Nossa. Cara. De repente isso, cara. A minha piada do armário embutido foi melhor. Não, não. Bom, então vamos ouvir um pouquinho da Shinra. teve uma música do Final Fantasy VII, da trilha, que eu já escutei tocar no Fantástico, em momentos de tensão jornalística. Sério, cara? Qual que é essa? Sério? Eu coloquei no Twitter há muito tempo atrás, e o Alex Seth, ele, acho que foi o Alex Seth, comentou comigo, velho, eu escutei a mesma coisa, e tu não tá maluco. Bom. E deixa eu ver se eu acho aqui, é esta aqui. Cara, eu já ouvi não só no Fantástico, cara, eu escutei em outros lugares já. Se eu não me engano, acho que ficou mais claro no Fantástico. Então, o editor malandrinho, né? Então vamos ouvir aí da música que tocou no Fantástico. Ah, pode crer, cara. Puta, essa música é fodona. Ela toca nos momentos mais tensos, quando tu já tá chegando mais perto de te encontrar com o Sephiroth, etc e tal. Um monte de coisa assim. Isso, isso. Ah, muito legal. Eu vi muito essa música na TV já. Com certeza. O Nobuo Uematsu, ele é um grande gênio da música e não tem discussão. É só isso que eu tenho a dizer sobre ele. Sabe? Com certeza é uma das trilhas mais marcantes dos videogames e a gente tem certeza que quem ainda não jogou vai jogar e vai gostar muito dessa trilha sonora, porque essa não tem como envelhecer mal, cara. Uma outra que eu lembrei aqui, eu tinha pensado até nela ontem de noite, antes de pensar na gravação. A música do Sephiroth é muito marcante. Ah, não, né? E quando ela toca no próprio filme do Final Fantasy VII, que ela ganha uma versão mais encorpada, nossa, assim, senhora. Caralho, cara. No Advent, né? No Advent. Muito bom, cara. A gente falou aí sobre a música, sobre a jogabilidade, os gráficos. E no nosso próximo bloco, nós vamos entrar nos spoilers. Então, pra você que ainda não terminou de jogar, fica o aviso. A gente vai falar sobre a história completa do jogo com spoilers. Vamos lá. We'll be right back. Não, o 364 era o nome de produção. Tá. Opa. André, pergunta de novo, o que é o Ultra 64? Daí o Alcanha fala. O que é Ultra 64? Aqui, seu final. Isso daí corta pra botar depois o podcast só de zoeira, né? É. O que é o... Como é que estão esses portes dos portáteis da Sony aí? Tão bons? Eles fizeram algum tipo de melhoria? Não, é basicamente a versão do Play 1, mas o port é bem legal, assim, cara, é bem bom. Uhum. Sim, eu vi o port, é bem legal, desses RPGs pro Vita, no caso. Porque mas até... Eu não sei, cara. Eu tô com a versão do Steam, ganhei de aniversário de um amigo ali no Steam, e o comentário geral, assim, até do pessoal do Destructoid, que eu acompanho há muitos anos já, é que é um port preguiçoso, por exemplo, assim, tem melhorias gráficas... Tem. O que tu consegue fazer? Aumentar a resolução. Ou seja, tu consegue ver aqueles polígonos gigantescos, né? Em altíssima resolução. E o resto tá tudo na resolução original. Assim, só pra não ficar absurdamente quadriculado no teu computador. Ou a segunda opção, que seria jogar numa tela minúscula, uma janelinha dentro do teu computador, sabe? Então, isso é ridículo, né? Não, até às vezes eu acho, por exemplo, quando tu tá jogando com a resolução original, que seria 640x480, tu tens, por exemplo, assim, a parte que é 3D em cima dessas partes pré-renderizadas, ela se mistura melhor. Então, jogando com a resolução alta, tipo, é óbvio onde é que tem baú escondido, é óbvio onde é que tem item escondido no cenário, porque Sim. não chega nem perto de se misturar, dá um salto, assim. E pra ponto de vista do Steam, claro, os questionamentos foi assim, colocaram achievements, mas são achievements preguiçosos, achievements de quase todos, assim, não me lembro quantos são, de quase todos os achievements são achievements que tu automaticamente jogando eles vão acontecer e pronto, não tem palha. Nada demais. Isso é muito palha, porque... Então, eu acho palha também. Tem alguns achievements, consegui um chocobo dourado, consegui uma matéria lá, Knights of the Round, que tem que fazer legal. Monte de Mario Kart, mas é pouco, assim, geralmente são os achievements mais comuns. E a parte, por exemplo, da interface, ele não tem o Cloud Sync dos saves do Steam. Que, digamos, o Steam, ele sincroniza os saves de alguns jogos. Ele não salva na nuvem, né? Isso aí é... Mas ele não tem o Steam Cloud, mas ele tem o Cloud, né? Porque a própria Square tem um servidor que ele faz o backup. Então, o Steam diz que ele não tem, mas ele tem um sistema próprio. Tu cria uma continha lá com a Square. E no caso, a interface dele, como tu configura os controles... Só uma coisa antes do... continuar ali. Essa questão do save provavelmente tem a ver com a Square querer fazer os usuários usarem o sistema dele, sabe? Exato. Porque até no... Pegando o exemplo aí do Tomb Raider novo, que é muito bom, mas tu liga o PlayStation 3 ligado na internet, tem que fazer login no Square, sei lá o que, sabe? Isso, exatamente. Então aí tu olha assim, tá, não, sabe? Não quero, tchau, sai da minha frente. Não, mas esse tipo de coisa é o que vocês já viram a Origin fazer, né? A Origin, e vocês sabem para que lado que vai. Daqui a pouco a Square vai ter loja própria. Exatamente. E no fim, por exemplo, a maneira como o jogo inicia. O jogo inicia, já vai contando horas de jogo, mas ele tá numa janela lá que é de configurações. Ah, sim. Uhum. Isso assusta aí um pouco. Tu liga o controle de Xbox, no meu caso eu uso um controle de Play, mas que o PC reconhece como um controle de Xbox, ele não mapeia os botões direito, então assim, pra tu jogar ele como tu jogava no PlayStation, tu tem que sair totalmente de mão, tu tem o controle do Xbox funcionando direitinho, tu tem que pegar um terceiro programa pra mapear, então a gente usa um mapeamento que tem no próprio jogo, e outras questões, por exemplo, dá problema quando tu tenta fazer o Big Picture, dá problema quando tu tenta fazer o in-home streaming, né? Rodar num PC e passar no outro, que eu até não uso com esse jogo pelas limitações. Okay. Mas é muita inocência tua achar que a Square ia vender um jogo pra ti caro, que esse jogo é caro, né? Desconsiderando promoções de Steam à parte. É muito inocência tua achar que eles iam fazer tudo direitinho, né? É a Square, né? Cara, O Raul essa hora tá escutando e já tá comentando aí, xingando nos comentários do site. Não, cara, mas os controles eu concordo com ele, com o Leonardo, porque, porra, é impossível jogar nesse controle do Xbox. Tem que pegar um outro programa pra colocar, porque tem você sabe, tipo, tem muita cena no jogo e tem que apertar uma sequência de botões lá pra achar bomba. E eu não lembro, mas tem várias coisas. A marcha da Shinra lá, que tem que apertar... Não dá, velho. Errei tudo, mas errei o tudo, pior... Cara. O pior é que, assim, não dá para usar o direcional por padrão, só Nossa, usando não um dá. outro programa. Então, o que que É. acontece? Aquela luta desesperada, eu entrei bem cabaço lá na luta contra aquela Midgar minhoca gigante lá, e eu morrendo de medo, tentando, meu Deus, será que dá para ganhar agora? Será que dá para ganhar agora? Aí eu tentava escolher uma magia com o Barrento e ele, tipo, acabava apertando pro lado e ele ficava parado naquele turno. Eu pensava, não, agora não vai ter mais jeito. Então é meio crítico assim a questão dos Ó, mas controles e assim isso é. o porte do Steam é bem preguiçoso assim, Sim. É, mas eu não sei como é que atende, tá o o jogo é Final muito Fantasy. bom. Eu não É sei como é que tá o Final sacanagem isso. Fantasy VIII também, né? A gente não chegou a ver, eu acho. Eu não Eles vi, vão pelo lançar o menos. 3, eles vão lançar o 3 ou o Já 6 no lançou o Steam. 3. Já Já lançou. lançou o 3, já lançou. Olha, eu finalizo essa questão de Steam dizendo assim: eu não pretendo jogar nenhum Final Fantasy no Steam. Posso garantir isso pra vocês, cara. Só isso que Ah, eu eu digo. gostei. Eu gostei É porque que eu, na é, verdade, eu não fiquei bem tive nenhum tentado, console. cara. Eu fiquei bem Eu tentado. não, cara. Eu É não tive nenhum barato. console da Sony. E, tipo, o cara me deu de presente por Ah, não, não. R$ 6. Aí tu ganhou de presente, é outra coisa. Eu tô dizendo assim, eu querer Mas comprar. R$ 6. Não, claro, mas é que R$ 6 já é de presente. Para quem não tem um É, console da cara. Sony, é uma alternativa. Sim, eu sei, Entende? Então, verdade. até Eu acho que vale, sim. o Final Fantasy XIV Realm Reborn tá lá no Steam. Se Sim. eu fosse jogar, jogaria pelo Steam, Então. porque sou um usuário viciado pelo sistema. É, e tem aqueles achievements, né? No 7 Mas eles são meio ok, assim, eles estão ali de padrão mesmo, mas no 8 tu já vê que tem 1 milhão de coisas a mais e tal. Mas tudo certo, sim. tá funcionando. É, mas assim, o João comentar, ah, é muita inocência tua achar que a Square ia dar um jeito. Porra, sabe? Tipo, Mas é. caralho, é só arrumar o negócio direito, Mas depois caralho. de tudo que a gente já falou sobre a Square aqui no Save Point, né? Não, porra, o Raul tá se enforcando nesse momento, velho. Não, é que aquela Caralho, cara, a história. Square e a Capcom e a Nintendo podiam tudo se abraçar e morrer, né? Filha da É que puta. eu acho que quanto maior, mais filho da puta eles ficam, porque, por exemplo, o Braid tá esses últimos dias, tá, todo dia recebe atualização. Daí eu penso, tá, o que que é isso? O que que Jonathan Blow deu? Aí eu fui lá ler os comentários. Não estamos acrescentando nada no jogo. É porque alguns usuários estão tendo problema com o jogo, a gente decidiu consertar. E tipo, é um cara. Sabe? Então tu pensa assim, a Foda, Square cara. não deve ser um cara só. E se for, é um cara que Caralho, não tá nem aí. vendendo por esse preço que eles vendem, tipo, tá barato ainda, mas pô, é um precinho de um jogo, digamos, digamos, alta. Putz, alguém me ajuda. Tá saindo bastante esse Periculoso. jogo, não é periculosidade. De alta vazão, assim, no Steam, vamos Vazão. dizer. Vazão é bom, é bom. É um jogo popular, é um jogo É, de digamos grande assim, público. o preço de um jogo que sai bastante no Steam. E, porra, os caras não ajeitam esse menu direito, caralho. Ah, não, cara. É muito.